90% da humanidade come, dorme e se reproduz. Mas nós fazemos questão de colocar um porém. Elas foram vítimas de um processo maquiavélico. Elas foram vítimas de um processo de adestramento. E o nosso papel é reeducar e conscientizar essas pessoas. Pessoas robotizadas! Pessoas alienadas, quem são elas? Pessoas robotizadas! Pessoas alienadas, quem são elas? Pessoas robotizadas! Andando pelas ruas, pessoas vazias, despersonalizadas! Andando pelas ruas, vezes irreversível, caos e desafio! Uma cabeça baixa, apenas obedece e nunca questionam. Parecem bonecos de barro machando. Pessoas alienadas, quem são elas? Pessoas robotizadas! Pessoas alienadas, quem são elas? Pessoas robotizadas! Pessoas alienadas, quem são elas? Pessoas robotizadas! Apenas obedecem e nunca questionam. Parece boneco de barro machando. Pessoas alienadas, quem são elas? Pessoas robotizadas.